Panorama Agrícola para 2 de setembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, hoje é sexta-feira, 2 de setembro, noite de lua nova, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, que envia para você o nosso ditado de hoje: não puxe o tapete dos outros, você pode cair junto. Confira no programa de hoje a programação do Festival de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba. Boletim do Santa Catarina Rural, inclusão digital no meio rural é o tema. E no Alimento e Companhia, chá com gengibre. Fique ligado, acompanhe também domingo ao SC Agricultura, 6:30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para a sua cozinha: não guarde os talheres em lugares úmidos. A umidade vai manchá-los. É hora das notícias. Saiu a programação do 3º Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba, junto com a Semana do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no meio oeste do estado, de 14 a 17 deste mês de setembro. Abertura no dia 14, tem também Festival de Cinema Infantil, oficina Cinema na Escola. No dia 15, palestra sobre agricultura e projeção de filmes selecionados na categoria documentário. Também palestras sobre vivências na comunicação rural com o jornalista José Hamilton Ribeiro. Oficina e elaboração de projetos culturais e oficina de agroturismo, além da projeção de filmes selecionados na categoria amador e a abertura oficial da 3ª Feira de Produtos da Agricultura Familiar e o 3º Concurso de Fotografia. Na sexta-feira, 16 de setembro, ocorre a projeção dos filmes selecionados na categoria ficção e uma palestra em agricultura sobre motivação. Projeção de filmes selecionados na categoria reportagem de TV e palestra sobre o desafio de produzir alimentos, além de uma mesa redonda de cinema e reportagem. E no sábado, dia 17, a noite de gala com a premiação dos vencedores do 3º Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba, além de oficinas de fotografia e de textos de jornalismo em TV. Então, de 14 a 17 de setembro, o Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural em Piratuba. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, o tema é a inclusão digital no meio rural, que faz parte do programa Santa Catarina Rural. A Secretaria de Agricultura e Pesca já desenvolve o programa Beija-Flor Internet no Campo e também começa a desenvolver a telefonia fixa e internet banda larga nas comunidades rurais. No Santa Catarina Rural, os projetos estruturantes de renda, até o número de 10, vão ser contemplados com comunidades rurais digitais. Quem traz mais informações sobre isso, aqui para você, nosso ouvinte, é o secretário adjunto da Secretaria de Agricultura e Pesca, Ayrton Spies. A Secretaria da Agricultura já vem trabalhando a questão da inclusão digital através do programa Beija-Flor. E agora nós estamos associando mais duas estratégias, que é a instalação de comunidades rurais digitais e também a telefonia fixa e internet banda larga no meio rural. Então, nós vamos atuar em três frentes, né? O Beija-Flor vai continuar instalando telecentros, que são um conjunto de 10 computadores que são instalados numa comunidade rural em local de acesso público, conectado com a internet, Em alguns casos, nós instalamos inclusive antenas de acesso ao satélite, as antenas GESAC, com parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Nós temos inclusive um convênio assinado com o Banco do Brasil e nos próximos 4 anos vamos ter acesso a mais 7 mil computadores a serem colocados à disposição. Então, eles ficam de uso público, de acesso, tem um monitor que ajuda as pessoas lá a usar essa estrutura. Nesse caso, há já 152 telecentros. Exatamente. Como essa é uma estratégia que já está em implantação, está em aplicação desde 2003, 2004, nós atualmente já estamos com 152 telecentros funcionando. E vamos a 500 telecentros nos próximos anos. E já na estratégia das comunidades rurais digitais, ela está associada ao programa Santa Catarina Rural. Com financiamento do Banco Mundial, nós vamos instalar 10 comunidades rurais digitais e a característica desse projeto é exatamente instalar, primeiro, um projeto estruturante de renda lá naquela comunidade. Pode ser, por exemplo, uma fábrica de conservas, na qual um conjunto de agricultores se associam para formar esse empreendimento. E naquela empresa, naquele empreendimento, terá, então, desde estrada adequada para acessar energia elétrica e internet e telefonia. E todos os agricultores que estão envolvidos com aquele empreendimento também terão acesso nas suas casas através desse programa. Então, essa segunda estratégia, ela é mais pontual, mais específica, porque está associada a outro projeto, que são os projetos estruturantes do programa Santa Catarina Rural. E a terceira estratégia, que ela vai ser mais ampla, é exatamente a instalação de telefonia fixa e internet em todo o espaço rural de Santa Catarina. Há uma meta já anunciada pelo secretário João Rodrigues, que é de oferecer serviço de conexão à internet e também de telefonia fixa para os municípios, para o meio rural, fazendo convênios com os municípios que estiverem interessados, para que as pessoas que vivem no campo tenham a mesma oportunidade de acessar aos modernos meios de comunicação como tem as pessoas do meio urbano. Nós temos alguns projetos que os próprios municípios já implantaram, e é muito importante a experiência do município de Piratuba, onde o sistema já está em pleno funcionamento, né, cobrindo toda a área do município, com 25 antenas instaladas para levar a internet e a telefonia a 750 propriedades rurais. Agora nós estamos em negociação da assinatura de convênios com alguns municípios, e o secretário gostaria de exatamente incluir primeiro os municípios mais distantes da capital, começando pelo oeste catarinense, né? E já estão em estado avançado a discussão de outros convênios, desde o extremo oeste até o oeste e o meio oeste, para gradativamente cobrirmos e em 4 anos deixarmos todo o meio rural de Santa Catarina conectado com telefonia fixa e internet banda larga, evidentemente dependendo dos interesses dos municípios, porque passa por um convênio entre o Estado e os municípios. Falou aqui no Panorama Agrícola, no boletim do Santa Catarina Rural, o secretário adjunto da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No quadro de hoje, uma receita com gengibre para combater resfriados. Dizem que o chá de gengibre é bom também para diminuir dores e funcionaria ainda como um anti-inflamatório. Mas vamos à receita do chá de gengibre. Use 4 copos de água e um pedaço de aproximadamente 5 centímetros de gengibre, descascado, lavado e cortado em fatias. 4 copos de água, 5 centímetros de gengibre. Ferva a água numa panela com fogo alto. Quando começar a ferver, coloque então as fatias de gengibre e abaixe o fogo. Primeiro então ferva a água. Quando começar a ferver, coloque as fatias de gengibre. Então abaixe o fogo. Cubra a panela para impedir a saída de vapores e deixe o gengibre com a água ferver por mais ou menos 15 minutos. Então o chá de gengibre estará pronto. Basta coar e colocar mel com limão a gosto. um chá de gengibre para você combater resfriados. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.